Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Vamos dar início ao nosso programa Amado Batista de hoje. Sensacional! Muita música bonita, muitos pedidos, as mensagens que chegam de várias partes do Brasil. Eu quero cumprimentar todos os nossos amigos e todos os nossos ouvintes. Cumprimentar os fãs do Amado, espalhados por este imenso país e até mesmo no exterior, não é? Em vários países do mundo. Porque hoje, onde você chega, em qualquer lugar, tem fã do Amado. Nós estivemos nos Estados Unidos fazendo shows por lá e eu tive a oportunidade de ser convidado. Eu fui como acompanhante, não fui como artista não, gente. Fui como acompanhante, fui convidado para acompanhar o Amado numa temporada nos Estados Unidos. E eu estava observando o seguinte: em Boston, por exemplo, moram 200 mil brasileiros aproximadamente. É muita gente, não é? São brasileiros que vão para lá tentar a sorte, tentar a vida, trabalhar. E, naturalmente, estas pessoas, elas têm aquele desejo sempre, a cada ano, de assistir shows com o Amado. E, assim, a cada oportunidade, ele viaja para outros países para fazer as suas apresentações. Hoje, meus queridos amigos, nós vamos começar o programa do Amado Batista. Além de desejar tudo de bom para vocês, vamos começar cantando De Que Adianta. De que adianta voar de avião? De que adianta esse azul? Joga meus versos nessa imensidão, toda a beleza de um blue. De que adianta esse peito que canta, rasgando a garganta de tanta emoção? De que adianta eu sonhar com você e viver nesta solidão? De que adianta contar o dinheiro se ele nunca vai sobrar? De que adianta toda a loteria, minha alegria é vulgar? De que adianta minha calça branca no meu sapato azul, se eu persegui toda essa multidão e não vi ninguém como tu? De que adianta esse carro veloz se ele não me traz você? De que adianta eu pensar em nós se eu nem consigo te ver? De que adianta querer ser poeta? De que adianta sonhar se minha alma for até a lua, vai só te buscar? De que adianta escrever pelos muros frases de amor pra você? De que adianta perder alguns quilos, ficar bonito pra quê? De que adianta sair nos jornais, cantar na televisão, sem teu abraço e sem teu querer? De que adianta viver? Amado Batista, Amado Batista Show. Nós temos muito para falar sobre a nossa viagem ao estado do Maranhão. eu estive visitando a cidade de Santa Luzia, que o pessoal conhece como Santa Luzia do Tide, né? Porque lá também tem a Santa Luzia do Paruá. Mas nós estivemos em Santa Luzia do Tide, fazendo um encontro de amigos, uma palestra para os nossos amigos, para os nossos ouvintes, falando naturalmente sobre os produtos Saúde com Beleza. Porque na cidade de Santa Luzia, nós temos lá o nosso representante André, o nosso querido Natan, que nos recebeu maravilhosamente bem. Nunca recebemos assim tamanho carinho, tamanha atenção, né, por parte desta família maravilhosa, Dona Yuná, todo o pessoal da casa, André, Gilvânia, então, todas as pessoas que estiveram envolvidas em receber o Edelson Moura, a produção, que também foi com a gente. Nossa, a produção tirou tanta foto. E no final, ela ficou com a boca doendo de tanto sorriso, de tanta alegria. Quando terminou de tirar as fotos, ela disse: nossa, Edelson, eu não tenho prática de tirar fotografia com o pessoal, e a minha arcada dentária está doendo, eu estou com o queixo doendo de tanto sorrir, de felicidade e de alegria em tirar foto com as pessoas. Então hoje, meus queridos amigos, nós estamos aqui agradecendo aos nossos ouvintes, às pessoas que estiveram lá, às pessoas que prestigiaram este encontro maravilhoso com Edelson Moura, com a Zélia, conosco, né, o pessoal da Rádio Pindorama também, toda a equipe da Rádio Pindorama, o Kaique. Olha, nós temos tanta coisa boa para conversar com vocês, que um programa só vai ser pouco. Eu trago agora Meu Sol, Minha Lua. Eu tenho medo de morrer na solidão. Se eu puder fosse, eu daria a minha vida pra ganhar seu coração. Eu tenho medo de perder você, eu tenho medo de morrer na solidão. Se eu pudesse, eu daria a minha vida. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabetes. Diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Fazia muito tempo que o Edelson Moura não viajava. E, como é que se fala? As ocupações do dia, a gente fica trabalhando e às vezes as oportunidades surgem, mas nós não temos tempo, não temos condição de viajar. Às vezes a pessoa quer um show, mas a gente também não está fazendo, a gente não faz. E esta ida para o Maranhão foi muito boa. Foi muito proveitosa. Tivemos a oportunidade, meus queridos amigos, de visitar Zedoca, os nossos queridos da rádio de Zedoca, o Cícero, né, lá da rádio difusora de Zedoca, a emissora que retransmite os programas do Edelson Moura e os programas da Rádio Estúdio Brasil. E por pouco, mas por muito pouco, eu não comi aquela galinha caipira gostosa lá na casa do Cícero. Foi por muito pouco, mas fui na casa dele, conheci a sua esposa, seu filho, a sua família. É de muita importância para mim. Foi realmente de muita importância visitar os nossos amigos aí na cidade de Zedoca. O Tonho dos Remédios, né, Tonho? Que é o nosso representante na cidade, que vende os produtos Saúde com Beleza, também esteve conosco, tiramos foto, é bom demais, é bom demais. E aquele lanche gostoso, comendo os biscoitos de Alagoas. Ô Cícero, nós recebemos um pacote de biscoito que a sua esposa entregou e viemos a estrada toda comendo biscoito. Até chegar em Brasília, olha, quase que os biscoitos acabavam na viagem. Muito obrigado a você, muito obrigado à sua esposa, pela a receptividade aí na cidade de Zedoca. Eu fiquei realmente encantado com vocês e prometo que em breve nós estaremos por aí de novo visitando esse pessoal maravilhoso, que eu quero fazer outras viagens, né? Até prometi para os meus amigos, que nós vamos oportunamente realizar outras viagens aí pelo interior do Maranhão, até porque as pessoas, algumas pessoas, elas disseram assim: não, esse Edelson Moura aí é falso, o verdadeiro, ele morreu em 94. Gente do céu, esse negócio de morrer em 94, eu fiquei assustado, porque teve uma moça lá que falou: não, esse Edelson Moura aí, não é ele não, esse aí é o falso, o Edelson Moura de verdade morreu em 94. Não, gente, eu não morri. Daqui a pouco eu quero explicar isso pra vocês. Eu preciso explicar esse negócio. Oh, meu Deus do céu, eu não morri não, eu tô vivo. Ei, gente, O Nascer do Sol. Amado Batista canta mais um sucesso. Sol que levanta cedo num brilho intenso de cristal, fez desvendar segredos, brincar de luz no fundo do quintal, fez apagar estrelas que a noite inteira a gente viu, voltou com tanto brilho que de presente a noite até partiu. Que bom que aconteceu o sol, a lua e eu, e um raio de esperança, feliz de quem sorri e pode se sentir também uma criança. O passarinho fez seu ninho lá no paiol pra ver dali o nascer do sol. O passarinho fez seu ninho lá no paiol pra ver dali o nascer do sol. Sol que levanta cedo num brilho intenso de cristal, fez desvendar segredos, brincar de luz no fundo do quintal, fez apagar estrelas que a noite inteira a gente viu, voltou com tanto brilho que de presente a noite até partiu. Que bom que aconteceu o sol, a lua e eu, e um raio de esperança, feliz de quem sorri e pode se sentir também uma criança. O passarinho fez seu ninho lá no paiol pra ver dali o nascer do sol. O passarinho fez seu ninho lá no paiol pra ver dali o nascer do sol. Amado Batista Show, Edelson Moura. Olha, já fazia muito tempo que eu não passava por um aperto desse. Porque a pessoa achar que você tinha morrido, rapaz, é uma confusão. Ah, com a Marica, com a Marica e com a Maria Antônia, eu encontrei com elas lá no Maranhão, e o pessoal falando assim: Ô, Edelson Moura, comadre Marica tá dizendo que você não é você. Eu falei: oxê, comadre Marica, você tá ficando doida? Não, ela disse que o verdadeiro Edelson Moura, que ele morreu em 94, as formigas já comeu até ele. Eu falei: não, comadre Marica, não comeu não. Ô, Antônia, tá acreditando nisso? Tu vai acreditar numa história dessa? Ah, não, Edelson, mas ela está dizendo, ela falou para mim, ela estava explicando que quando a pessoa é muito famosa, que nem Elvis Presley, aí tem os covers, né? Você é cover do Edelson Moura verdadeiro? Falei: Antônia, presta atenção, pegue em mim, mulher, olhe para minha cara. Não, mas é, por exemplo, Reginaldo Rossi tem vários Reginaldos, Raul Seixas tem vários Raul Seixas. Então você não é o cover? Eu falei: sou não, mulher. Sou eu mesmo, de carne e de osso. E a comadre Marica teimava, mas teimava, né? Não. E você não é o verdadeiro Edelson Moura. Eu conheci o verdadeiro Edelson Moura no garimpo do Cuiu-Cuiu. Eu conheci o verdadeiro Edelson Moura no garimpo do Cuiu-Cuiu. Eu falava assim: mas Marica, quer dizer então que você está aqui falando com um defunto? Não, eu estou falando com o que imita Edelson Moura, que você não é o verdadeiro. Mulher, tome juízo, Presta atenção, a voz, o meu rosto. Não, você não é o que eu vi no garimpo. O que eu vi no garimpo, ele era magrilinho. Era magrilinho. Tinha um narigão. Mas, comadre, presta atenção, comadre. O tempo passou. Eu tô comendo um pouquinho mais. Tem mais fartura. Eu engordei um pouquinho mais. Não. Você não é Delcio Moura que eu conheci. De jeito nenhum. Tu tá enganando o povo do Maranhão, Delcio Moura? Eu falei, conversa. Você é doida? Você tá me chamando de enrolão, comadre? Então, minha gente. É muito... Às vezes a gente fica um tempo sem viajar e as pessoas acham que realmente quem tá ali é um vulto. Não é o Edelson Moura, é um impostor, é o cover, como a galera fala, né? Mas olha, comadre Marica, pode ter certeza, eu sou eu mesmo. Eu não morri em 94, não. Tô vivo da Silva. Você pode ficar despreocupada, que eu não tava enganando o povo do Maranhão, não. Era eu mesmo que tava aí de carne e osso. Mas a gente fica muito tempo ausente assim das cidades, dos municípios, dos estados, né, que nos conhecem. Realmente sempre tem uma pessoa que coloca em dúvida, né? Não, mas não tem como Edelcio Moura estar vivo. Por quê? Eu era menina, ouvi Edelcio Moura, eu já estou com quase 60 anos, 70 anos, não sei quanto. E é você? Não. Esse aí não, de jeito nenhum, não aceito de jeito nenhum. Então, olha, para convencer a pessoa, às vezes é muito difícil mesmo. É difícil. Gente, já pensou que situação? Vamos trazer agora a música do Amado Batista, Queria Lhe Dizer, cantando. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu queria lhe dizer cantando o que sinto no meu coração. Mas o amor que eu tenho é tão grande que não cabe numa canção. Quantas vezes já lhe disse isso, você nem ligou. Nas promessas que eu lhe falei, não acreditou. Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões por amar você. E hoje você se esconde pra não me ver. Por favor, abra sua janela e me ouça pela última vez. Eu só quero lhe mostrar meu rosto e as marcas que esse amor me fez. Quantas vezes já lhe disse isso, você nem ligou. Nas promessas que eu lhe falei, não acreditou. Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões por amar você. E hoje você se esconde pra não me ver. Quantas vezes já lhe disse isso, você nem ligou. Nas promessas que eu lhe falei, não acreditou. Amado Batista, Amado Batista é show. Amado Batista, o mais amado do Brasil. E a nossa querida amiga Raimunda, lá de Trizidela do Vale, no estado do Maranhão. Ela mandou para cá uma mensagem pedindo que o Edelson Moura mandasse um alô para ela, para o pessoal de Trizidela do Vale. É, a Raimunda disse que todo mundo lá está ouvindo a gente. Da próxima vez, Raimunda, coloca para mim o seu nome, seu sobrenome, o local que você mora, né? É muito importante a gente divulgar a rua, a rádio que retransmite. Você manda o seu recadinho com mais informações aqui para o Edelson Moura, que eu vou ficar muito feliz. Também tenho um alô aqui para mandar. Olá, meu querido amigo Edelson Moura. Peço para você mandar uma foto sua e do Amado Batista. Olha, gente, eu não tenho foto junto com o Amado, a não ser através do Facebook, que você pode baixar. É, eu escuto o programa todos os dias pela Rádio Educativa FM. Eu moro em Colniza e fico muito triste quando acaba o programa. Eu queria que demorasse mais tempo. Pois é, minha amiga. Em muitas localidades, as emissoras estão intercalando os programas nossos. O programa do Amado, junto com o programa Ligação Nacional. Assim, o Edelson Moura tem ficado no ar por mais tempo. É, ao invés de uma hora, ele fica no ar 2 horas. Ficamos no ar por 2 horas, não é mesmo? Então, muito obrigado pela sua mensagem. Você também esqueceu de mandar o seu nome aqui pra gente. Da próxima vez você manda, né? Só sei que você é de Colniza e que escuta o Edelson Moura pela Rádio Educativa FM. Às vezes acontece as pessoas mandarem as mensagens aqui, mas elas não mandam os nomes. Esquecem de mandar o principal, né? Que é o nome da pessoa. Então eu mais uma vez reforço aqui o nosso pedido. Quando as pessoas mandarem as mensagens, mandem também os nomes de vocês para que possamos atender. E agora, vou trazer para você Seus Passos na Estrada. Amado Batista, Amado Batista é show. Quando a chuva molha a rua, os seus rastros se apagam. Vou tentando descobrir os seus passos na estrada. O meu coração perguntou, falando baixinho pra mim, pra onde a chuva levou os passos desse amor sem fim. Eu vejo meu pranto cair e na correnteza correr. Com a chuva também ele vai, vai procurar você. Molha a rua, os seus rastros se apagam. Vou tentando descobrir os seus passos na estrada. meu coração perguntou, falando baixinho pra mim, pra onde a chuva levou os passos desse amor sem fim. Eu vejo meu pranto cair e na correnteza correr, com a chuva também ele vai procurar você. O meu coração perguntou, falando baixinho pra mim, Edelson Moura. Preciso falar agora dos nossos produtos Saúde com Beleza. Porque os nossos produtos, eles estão já circulando por várias cidades, por vários municípios brasileiros, através dos nossos representantes. Então, se você quiser adquirir qualquer produto nosso, você tem que procurar o representante na sua cidade, não é? Em muitas localidades, você já é atendida aí no local, inclusive em algumas casas, porque existem representantes que eles não ficam parados em casa, eles visitam residências, visitam pessoas, mostrando, demonstrando, oferecendo, não é? E com isso as vendas aumentam muito e os produtos chegam a um número muito maior de pessoas também. Eu quero dizer para você que é um prazer muito grande colocar os nossos produtos no maior número de cidades possível do Brasil. Então, se você também quiser ser um representante nosso, você pode estar ligando para a gente. Aqui na nossa central, o telefone é 61-3532-6993. 3532-6993. É muito fácil, não é difícil de você se tornar um representante nosso, tá bom? E vamos agora a falar do óleo de avestruz Sopremo, porque o óleo de avestruz Sopremo tem levado muitos benefícios a muitas pessoas. Você já ouviu falar que o Edelson Moura sempre fala deste produto maravilhoso. E já temos assim catalogado também muitos depoimentos sobre muitas doenças, né? Que o óleo de avestruz é benéfico mesmo. Se você tem colesterol alto, triglicerídeos elevados, se você sente dores pelo corpo, às vezes as dores são por problemas hormonais, os ômegas contidos ou encontrados no óleo de avestruz Sopremo, eles organizam a síntese dos hormônios. Com isso, as suas dores vão melhorar bastante. E ainda, meus queridos amigos, se você sofre de hemorroida, uma infecção intestinal, tem problema de gastrite, você pode ter certeza que o óleo de avestruz Sopremo vai fazer muito bem a você. Mas atenção, o óleo de avestruz Sopremo, ele é distribuído pelos nossos representantes por muitas cidades e tem o rótulo vermelho. O frasquinho é branquinho, o rótulo é vermelhinho. Às vezes as pessoas confundem o rótulo com o líquido. O cara diz assim, não, mas Edelson Moura fala que o líquido é vermelho. Não, o óleo é da cor de óleo mesmo. É só o rótulo, a marca, né, que vai no frasco, que é vermelhinho e com o avestruzinho azul, tá bom? Pra gente tirar a dúvida de vocês aí. Qualquer dúvida também, você pode entrar no nosso site saudecombeleza.com.br. Lá no nosso site você também pode comprar o produto saudecombeleza.com.br. Vamos agora cantar, Amado Batista. Você tá aí, calado, esperando aqui para cantar mais uma música. É Tanto Amor. Vamos ouvir. Apaixonado por alguém que eu encontrei, um pedaço de pecado que nem o seu nome eu sei. Quando olhei naqueles olhos, o meu corpo estremeceu. Foi a coisa mais bonita que me aconteceu.

Você é amor proibido para mim. Você é a mulher do meu amigo, meu amigo, meu irmão e companheiro. É por isso que não falo a verdade. Por você meu coração está sofrendo. É por isso que não falo a verdade. Por você meu coração está sofrendo. Felicidade, felicidade, felicidade pra você. Felicidade, felicidade, felicidade pra você. Você olha para mim como dizendo que sou covarde por não gritar este amor. Mas a lealdade que eu sinto ao amigo me dá forças pra suportar esta dor. Mas a lealdade que eu sinto ao amigo me dá forças pra suportar esta dor. Você hoje faz um ano mais de vida, um ano mais nos braços de outro alguém. Talvez nos conhecemos muito tarde, por isso eu peço pra você me esquecer. Talvez nos conhecemos muito tarde, por isso eu peço pra você me esquecer. Felicidade, felicidade, felicidade pra você. Felicidade, felicidade, felicidade pra você. Felicidade, felicidade, felicidade pra você. Felicidade, felicidade, felicidade pra você. Felicidade. Edelson Moura. Ô, minha gente, que pena. Está encerrado o nosso programa Amado Batista de hoje. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, pelo carinho. Se Deus quiser, voltaremos amanhã com um novo programa. Tchau, Brasil. Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado!